gaúcho muito taura, conhecido por nome Blau. Foi campear um boi Barroso lá no Cerro do Jará. Ao entrar na Salamanca, falou-lhe um vulto encantado: gaúcho, volte para teu rancho, que este cerro é assombrado. E o gaúcho, que era tal, nem sequer se impressionou, foi seguindo o boi Barroso no rastro que ele deixou. E o gaúcho, que era tal, nem sequer se impressionou, foi seguindo o boi Barroso no rastro que ele deixou. Bolhou perna do tostado pela furna inferidor, sem temer a bruxaria de que o vulto lhe falou. Diante tanta valentia, o vulto reapareceu, e uma onça de ouro encantada ao valente ofereceu. E o gaúcho, que era pobre, de repente enriqueceu, mas a sua felicidade na tristeza se perdeu. E o gaúcho, que era pobre, de repente enriqueceu, mas a sua felicidade na tristeza se perdeu. E uma lenda misteriosa por todo o rincão correu, que a fortuna do gaúcho foi o diabo quem lhe deu. E uma noite o Ascablá atirou a onça num peral. Desde esta noite quebrou-se